parte de um todo. A transmutação que move o mundo. Essa transmutação, sou imortal. E cobre, me mate, eu vejo. Nunca se esqueça, você não está sozinho. Eu sou a verdade, esmeralda no seu caminho. Tudo se transforma, mas essa aventura dura. Não vou abrir minha lição, porque só estão pelo olho. Eles não vão fazer da cobre, porque não sabe a lição. Vejo o velho arrependido, porque nasceu a missão. Vou te ajudar de início, mas só depende de ti. Com essa linguagem, essa não dura mais independente. Nunca se esqueça, você não está sozinho. Eu sou a verdade, esmeralda no seu caminho. Tudo se transforma, mas essa aventura dura. Não vou abrir minha lição, porque só estão pelo olho. Eles não vão fazer da cobre, porque não sabe a lição. Vejo o velho arrependido, porque não sabe a missão. Vou te ajudar de início, mas só depende de ti. Com essa linguagem, essa não dura mais independente. Reclama comigo mesmo por ser tão idiota. Minha garota me disse nunca nada que você gosta. Isso era verdade, não sabe uma boa resposta.